Foi Salvador, boa noite, 83305, baixada e travada. Na 3305, boa noite, livre pouso no zero, vento 180 graus, 06 dúzia de nós. Livre pouso no zero, tá 3305. São 3305, solo 218, livre à direita, chame no 211, boa noite. Direita 211, 305, boa noite. Foi Salvador, boa noite. TAM 3662, final do X-ray, baixado, checado. Boa noite, TAM 3662, livre pouso no zero, vento no 90 graus, 04 nós. Pouso autorizado, TAM 3662. Poderia confirmar o vento, TAM 3662? Vento 18, 0 graus, 05 nós, TAM 3662. Copiado, pouso autorizado, TAM 3662. Solos 36, livre à direita, chame 1211. 211, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 423, passando tudo na visual. Gente, azul 4235, reporte baixado, travado. É isso. Baixou e travou, azul 423. Azul 4235, torre ciente, livre pouso no zero. O vento 190 graus, 05 nós. Livre pouso no zero, azul 4235. Azul 4235, Salas 41, livre à direita, chame 1211. 211. Torre, Salvador. Muito boa noite, gol 1246, estabilizado na LF, visual, tem baixo checado. Boa noite, gol 1246, livre pouso, pista no zero, vento 190 graus, 05 nós. Ok, desculpa, não entendi o vento direito, pode repetir o vento? Afirmo, o vento 190 graus, 05 nós. 190 com 5 CF, gol 1246. Salvador, boa noite, o Xené 3-1-3, ponto 0-1-0, está pronto. Boa noite, o Xené 6-3-1-3, decola de imediato assim que é autorizado? Você. Xené 6-3-1-3, ali mantém, preparando-se para decolar de imediato. Ali mantém, 6-3-1-3. Uno 246, Solos 47, livre direito, chame no 211. 211, 246. Torre Salvador, boa noite, o Rio 5972, no ILS. Rio 5972, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Sou Xané 6313, livre da colagem 10. Vento agora 210 graus, 07 nós. Seleciona, Xané 6313. Rio 5972, vento agora 220 graus, 05 nós, livre pouso, pista 1 no 0. Nível pouso, sentido vento, Rio. Oceano 6313, Veculoso 49, chame o controle em 119, decimal 8. 198, boa noite, 6313. Boa. Estou em Salvador 970 da Gol, estabilizando o curso. Ciente, Gol 970, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gol 970, copiou a torre? Copiou, está aguardando a pista livre, o 970. O 5972, solo 51, no livre à direita, chame no 211. Livre à direita, chama 211, no Rio 5972. Gol no 970, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento no 90 graus, 0612 de nós. Ciência, livre pouso, cabeceira 10, 970 da Gol. Baixou e travou? Afirmo. Torre, muito boa noite, eu no 888 da Gol, está estabilizado no curso localizador. Sente, Gol no 888, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Gol no 970, solo 53, livre à direita, chame no 211. 211, gol no 970. Gol 1888, vento agora 230 graus, 05 nós, livre pouso, pista 10, cheque trem. No 888, tá livre pouso, baixar travado no 888. confirme o vento para o 988, Salita, por favor. O vento agora instantâneo, 200 graus, 06 dúzia de nós. 206 dúzia, obrigado. Salvador Tower, good evening, Ocean 6224, establishing a localizer. Good evening, Ocean 6224, continue approach, stand by for runway vacated. Roger, standing by for runway vacated 6224. Call no 888, solo 57, livre à direita no 211. Direita 211. Ocean 6224, clear to land runway 10, wind 19 at 0 degrees, 05 knots, check landing gear. Roger, clear to land on 10, runway and the landing gear is down on it. Salvador, muito boa noite. O trip 9958 estabilizado, localizador a 2 milhas do Estela. Boa noite, trip 9958, continue a aproximação, Guaxa, pista livre. Pista livre, 9958. Oceanet 6224, underground at 00, call 121.1 Fortex. Okay, Manuel, on the right and call ground 121.1 Oceanet 6224. Trip 9958, livre pouso, pista no zero, vento no 80 graus, 07 nós, reporte, baixado travado. Gente, chamarei, está baixado e travado o trip 9958, passando externo. Gente. Boa noite, gol 1170. Continue a aproximação, aguarde pista livre. No 170, vento no 90 graus, 05 nós, reporte na DA. IP 9958, fala 04, livre a próxima à direita e chame o 211. 211, uma boa noite, 9958. Boa. Torre Salvador, muito boa noite, 4488 da Azul, posso esperar dar 10, pronto. Gol no 170, livre pouso, pista no 0, vento no 90 graus, 05 nós, check trem. Vai chegar, livre pouso a 10, 170. Azul 4488, boa noite. Visual controlado na curta final. E é nativo. Azul 4488, após a passagem do Boeing da Gol na curta final, a linha mantém pista no zero. Ok, após o pouso do Boeing, a linha mantém não no zero, 4488. Salvador, boa noite, trip 5219, estabilizado no lock. Nós, trip 5219, continue a aproximação, aguarde pista livre. Gente, 219. Voo 1170, solo 06, livre à direita e chame no 211. 211, obrigado. Azul 4488, vento 190 graus, 0612 de nós, livre decolagem, pista 10. E livre decolagem da 10 por 4488. Trip 5219, livre pouso, pista 10. Vento 190 graus, 05 nós, check trem. Centro livre pouso, 190, baixado e travado, trip 5219. Do 4488, decolou 07, chame o controle 119, decimal 8, bom voo. Chamar o controle 198, 4488, bom trabalho. Vento para o 5219? Afirmo, vento 190 graus, 05 nós, trip 5219. Sim, 5219. Oi, trip 5515, estabilizado no lock. Trip 5515, continue a aproximação, aguarde pista livre. 5515. Trip 5219, solo 10, livre à direita e chame no 21, décima 1. Ativo o trip, se puder agilizar, se for mais rápido que livrar na próxima, tá autorizado, ok? Ok, vamos fazer o backtrack aqui, saber mais próximo e... cerebral, mais rápido. 5515, vento 200 graus, 059, eu acho pista livre. 5515, aguardando pista livre. 219. Livre pouso no zero, vento 210 graus, 08 nós. 5515, livre pouso. Oi, Salvador, boa noite, até 3305, no ponto de espera pronto, visual por 30 minutos. A 3305, ciente, após a passagem do ATR, ele mantém, estou no zero. Após o ATR, ele mantém no zero.